certa maneira condicionou o começo do dia. Quebrou-me um pouco o espírito, que apesar de motivado, se tem movido algo sensível e periclitante. Ao invés de ir soar um pouco atrás da bola amarela, fico por casa, ligo o computador, acompanhado por café e cigarros, aquilo que moradamente eu chamo de pequeno almoço de campeões. Ligo o leitor de música e escolho a opção aleatória, sendo que desta vez não deixo que o processo se desenrole à minha revelia. Passo uma, duas, três músicas à frente e por fim aparece algo que mais do que ir soar bem é aquilo que realmente eu preciso. Mos Def canta numa das canções da minha vida. Decido procurar o vídeo e ao revê-lo fico sinceramente emocionado. Que inspiração! Penso numa frase. É possível brilhar por entre as gotas de chuva. Afinal é isso mesmo que fazem as tantas crianças do continente africano que aparecem na parte final do clipe. Dançando pelo meio da adversidade,